safado. Eu quero te tocar, vem me fazer sonhar, vem pra mim, eu estou aqui pra você. Eu quero só você, quero te dar prazer, vem pra mim, me faz uma mulher feliz. Essa noite eu vou ser toda sua, toda nua, toda nua, toda nua. Ou você vai provar do meu batom. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Você vai provar do meu mar.